azeite na botija, tem a lenha no altar, tem farinha na panela e peixe pra multiplicar. Hoje o que você quiser, Deus vai providenciar, porque aqui tem profeta e é hoje que Deus vai usar. Deus vai usar você aqui, vai usar você aqui, vai entregando a mensagem que Deus te ordenou aí. Tem missão em suas mãos, é hora de trabalhar. Hoje você é profeta, usado por Deus nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, é que deixa usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, é que deixa usar. Deus procura sobre a terra homem e mulher de fé. Ele entrega a mensagem para quem está de pé. Ele faz o que ele pensa, poderoso ele é. Sendo dono dessa obra, ele usa quem quiser. Deus vai usar você aqui, vai usar você aqui, vai entregando a mensagem que Deus te ordenou aí. Tem missão em suas mãos, é hora de trabalhar. Hoje você é profeta, usado por Deus nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, é que deixa te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, é que deixa te usar. Abinadab, vai passar também Samar, mas na casa de Jessé tem um que Deus quer separar. Acabaram-se os mancebos, você pode perguntar, falta ainda um menor e é esse que Deus vai usar. Deus vai usar você aqui, vai usar você aqui, vai entregando a mensagem que ele ordenou aí. Tem missão em suas mãos, é hora de trabalhar. Hoje você é profeta, usado por Deus nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, é que deixa te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, é que deixa te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, é que deixa te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar.